Marcos Mignon apresentou o programa Legendários. Marcos Mignon é um guerreiro. Marcos Mignon usa camisa listrada. Marcos Mignon tem cabelo grande. Marcos Mignon tem barba. Marcos Mignon tem o Marcos Mignonzinho. Marcos Mignon programa Legendário.